por todos os casais. Não é porque é casado que não deve festejar hoje, Dia dos Namorados. Nem mesmo o céu. Que Santo Antônio, como é tido como santo casamenteiro, possa abençoar aqueles que estão com o casamento meio desgastado. Sabe aquele casamento que está faltando algo? Se encontre. Que aqueles que estão num processo de conhecimento amem mais. O amor é para sempre. Como é grande o amor por você. O meu amor por você. Ei, marido, agora, quando o padre vai dar a bênção, pensa na tua mulher. Mulher, agora na hora da bênção, pensa no teu marido. Ei, namoradinhos, namoradas, pensa nos seus namorados. Padre, como eu queria uma pessoa de Deus na minha vida. Eu tenho vergonha de rezar isso a Deus. Como vergonha? Peça. Senhor, coloque uma pessoa do bem na minha vida. Senhor Deus, abençoai todos os casais, os namorados. Abençoai, Senhor, aqueles que estão procurando um casamento sério, uma vida a dois, na tua graça. Abençoai, Senhor, que o amor seja regenerado. Que aquelas relações desgastadas deem lugar à paixão. Ah, como faz bem o tempero da paixão no casamento. Abençoai e santificai as alianças, o matrimônio e o amor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.